João 11, 43. Clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Porque os dias são maus e não temos muito tempo. Mesmo respirando, sente que morreu por dentro. Confundiu sentimentos nos caminhos do mundão. Silenciou aquela voz que fazia coração. Tipo morto-vivo na estrada para a perdição. Já não tem o Santo Espírito, não vive em sua presença. A alma não tem paz, tá cheia de doenças. Era pra ser muita bênção, mas agora é muita treta. Enterrou seus sonhos, abortou seus planos. Tá longe dos pais, tá longe dos seus manos. Igual um acidente que te afasta do seu pessoal. Deixa em coma numa UTI espiritual. Não é só mental, não é só mental. A segunda morte é uma parada real. O mal quer esmagar os seus ossos. Desperta tu que dormes e levanta dos mortos. Lázaro, Jesus chama você. Escuro é difícil ver a luz, mas a prece introduz um raio de confiança. A espera não pode matar a esperança. A desolação interna traz total desconfiança. Sensação mental de quem quebrou a aliança. Falta amor, falta paz, falta o toque e o carinho. Nesse caminho frio onde vaga sozinho, o desespero bate a porta, quer manter sua alma morta. Se visualize superando essa crise, saindo do sepulcro onde querem te manter. Calando as aflições que te impedem de viver. Vencendo a depressão que corrói o coração. Pelo poder da oração pode haver ressurreição. Súplicas ao Pai nunca serão em vão. O sol nasce no ponto mais escuro da noite. Troque o açoite das trevas pelo amanhecer. Volte a crer. Lázaro, Jesus chama você. Acha que acontece com quem passa a vida inerte? Quando morre de verdade, o que será que acontece? Eles nos deram muito, o dom da vida é valioso. De fato, a quem muito é dado, muito será cobrado. Seu tesouro é um só, não vá desperdiçá-lo. Desenvolva a consciência do raio de abrangência que sua vida tem. Na cuja foi liberto, não é escravo de ninguém. Mesmo se fraquejar, o espírito intervém. A mentalidade da carne nos faz morrer, perecer por conta do pecado. Os traumas do passado nos deixam espatifados, quebrado em mil pedaços e sem esperança alguma. Mas deixa na mão dele que o carpinteiro arruma. Pois ele é a ressurreição e a vida em quem podemos confiar. E todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, Jesus chora por você. Espanto e pranto das almas curam-se com sorriso, abraço e toque. Ressuscite alguém.